Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Contos e o Nitro Dungeon, blog de RPG, o Nitro Contos, blog de literatura, com mais uma mini review aqui no Nitro Books, uma mini review sobre o livro The Heroes. Né? O Nitro Books é essa série de vídeos que eu faço mini reviews e eu falo alguma coisa em relação à literatura e com algumas dicas para escritores. Né? Eu gosto de escrever, estou escrevendo uma trilogia de romance agora, E o que eu estou aprendendo nessa escrita, eu vou também colocar um pouquinho aqui no Nitro Books. Mas hoje a gente vai falar um pouco do The Heroes, do Joe Abercrombie. Para quem viu meus outros vídeos anteriores, eu estou lendo, foi muito bem recomendado esse autor, é um autor inglês, e eu li primeiro a First Law Trilogy, a trilogia da Primeira Lei, que é excelente, recomendo. Depois eu li o Best Servant Code, que é o quarto livro dentro do mesmo mundo do Joe Abercrombie, que chama The Circle of the World, que é um cenário bem interessante dele. É um cenário de fantasia medieval, tem magia e tudo, e tem um estilo mais de fantasia, assim, mais para realista, naturalista, é uma fantasia que os americanos chamam de gritty fantasy, né? É fantasia suja, fantasia no estilo do Jogo dos Tronos, Game of Thrones, né? Malazan. Então esse livro, e esse aqui é o quinto livro do Joe Abercrombie, The Heroes, é muito bom. Vários críticos consideram ele o melhor livro dele. Eu gostei, assim, eu curti mais a First Law Trilogy, apesar desse livro ser excepcional. Esse livro tem uma qualidade, tem mais, em termos de qualidade mais literária, assim, você vê claramente a evolução do autor, né? E esse livro, ele é escrito em vários pontos de vista, então tem um aspecto técnico que é bem mais difícil do que os outros livros. E ele conseguiu, eu acho que ele foi muito bem sucedido, né? Bem, então vamos ver aqui primeiro como é que é o The Heroes, do Joe Abercrombie. Então, esse livro, ele trabalha a questão do herói. Inclusive, o título dele chama The Heroes, porque toda a guerra, todo o combate que acontece dentro do livro, o livro se passa em uma semana e mais especificamente em 3 dias de uma guerra, né, entre os homens da União, que seria um país civilizado, um nível de Idade Média, século 12, 13, contra os bárbaros do Norte, né, os homens do Norte, que são tribos, como se fossem as tribos germânicas, mais ou menos desse período, um pouquinho antes, assim, período do 8º século, 10º século, mais ou menos, né? Então tem esse choque, apesar dos bárbaros não serem tão primitivos assim, eles têm os bárbaros até dentro da coalizão dos bárbaros, tem uns que são extremamente primitivos, mas o principal tema do livro é um questionamento da guerra, da futilidade da guerra, do que realmente significa a guerra e do que é ser um herói, que ideia que é essa, o contraste entre as lendas, o pensamento da população, um pensamento mítico dos heróis e o que isso significa, que tipo de pessoa que acaba se tornando herói por meio de rumores, por meio de lendas, né? E é uma visão assim, realista. Não diria pessimismo, mas extremamente honesta e realista, talvez naturalista, assim, no sentido de mostrar nu e cru uma certa realidade, né? Inspirada na nossa história medieval, no nosso período medieval, né? Então, o Heroes, do título, The Heroes, apesar do título chamado The Heroes, o livro praticamente não tem heroes no sentido tradicional da palavra, né? Existem soldados, guerreiros, indivíduos tentando sobreviver dentro de um mundo brutal, né? Se os atos deles serão considerados heróis ou não, isso aí depende muito do leitor. Isso eu achei interessante. Eu acredito que esse livro, vários leitores diferentes vão ter seus heróis ou vão falar, esse aqui é mais bonzinho do que outro, porque os personagens são muito ambíguos, né? Então, esse livro mostra o Heróis do Título, ele é um grupo de pedras, como se fosse o Stonehenge, né, um grupo de pedras em cima de uma colina e tal, tem um mapa no livro. E ele é o foco dos combates, é o foco. O domínio desse território, que fora de uma guerra ele não teria tanta importância, é o foco dos combates. E muita gente morre por causa de um pedaço de terra, assim, que é muito semelhante ao período dos conflitos da era medieval. Muitas vezes passava-se anos por um domínio de uma região que não tinha muito significado. O significado era mais simbólico do que qualquer outra coisa. Então esse toque, né, da futilidade de um pequeno pedaço de terra causar tantas mortes, destruição e tudo, deixa o livro extremamente contemporâneo, tira ele um pouco da tradição de fantasia épica, né, em nome da honra e tal, e coloca dentro de um contexto mais contemporâneo. Lembra como o período das guerras, né, do século XX, as reflexões que foram levantadas na Guerra do Vietnã, por exemplo, né? O livro tem essa sensibilidade. O livro mostra, tem muita violência, não é para todo mundo, é muito gráfico, né? Inclusive esse é um dos poucos livros que tem pouquíssimo cenas de sexo. Os outros livros de Oliver Gomes tem cenas de sexo realmente explícitas. Esse que eu me lembro, assim, não tem muito, não. Mas a violência tem demais, né? É uma guerra, né? São 3 dias de guerra e são terríveis, né? O livro ele mistura humor com tragédia, com uma excelente caracterização de personagens, né? E ele dá uma sensação realista do que significa uma guerra, né? E o impacto em quem ela participa. Tem um humor permeia em várias cenas, né? Lembra muito um filme do Robert Altman chamado M.A.S.H., que é uma comédia, um pouco humor negro, assim, sobre a Guerra da Coreia. Então tem aquele humor de caserna, né? Humor entre os soldados, entre os guerreiros, ao mesmo tempo misturado com a tragédia. Então um soldado perde o braço, ele faz piada por causa disso, mas ele sabe que a vida dele acabou e que ele vai morrer daqui a alguns minutos. Então tem esse toque, né? O livro ele coloca também bem claro as fraquezas humanas e a fragilidade da individualidade. Então os personagens, eles agem por interesses próprios. Muitos personagens que todos acham que são corajosos, na verdade ele está colocando apenas uma máscara em cima daquilo, em cima daquela imagem que ele passa. Ele tem dúvidas, ele duvida. Isso é uma ótima dica para os escritores, né? Para dar mais humanidade para os seus personagens, fazer eles duvidarem, eles terem medo, eles não saberem direito o que eles vão fazer, ou então agir por impulsividade, né? Principalmente em situações de estresse tremendo, que é uma situação de guerra. Outra coisa que trabalha também é a questão da identidade, de como a identidade do indivíduo está muito ligada ao contexto e ao momento de vida onde ele está, a estrutura onde ele está. Se você tirar essa estrutura, como no caso de uma guerra, onde o caos muitas vezes irrompe e destrói todas as hierarquias sociais, todas as seguranças que a pessoa tem, a identidade costuma ir junto, né, com isso. E aí o que sobra? Aí o que sobra é onde os personagens se revelam. Alguns que são heróis, ou então são considerados valentes, grandes guerreiros, quando acontece uma mudança, eles podem demonstrar medo, temor, covardia, egoísmo, depois eles se arrependem disso e sentem que foram fracos em determinadas horas, né? Esse livro, né, como eu disse, não existe heróis. O absurdo da morte violenta dentro de um contexto de combate que pode matar qualquer um a qualquer momento, ele tira, quer dizer, o livro, o autor trabalha bem isso ao ponto que você não sabe quem que vai viver, quem vai morrer, o que pode acontecer numa cena seguinte, ou numa cena de combate, de guerra, né? Então o livro mostra guerreiros lendários, então tem guerreiros lá que representam, no meu ponto de vista, né, representa aquele guerreiro clássico da literatura épica, né? E o Abercrombie entra dentro da cabeça desse guerreiro e faz ele refletir sobre essa vida dele, a coleção de inimigos que ele fez durante as lendas que todos cantam, né? E os arrependimentos que ele tem por ter largado tudo em busca de um ideal ou de uma outra coisa. É muito legal o modo como ele faz isso. Deixa um pouco o The Heroes, um livro de fantasia que não é tão escapista assim. Ele é muito, ele lembra muito a realidade do nosso, a condição humana. Então, não é bem o livro que você lê, estou sendo transportado para uma outra lugar. É mais um livro que você lê e fala assim, puxa vida, a condição humana é uma coisa terrível mesmo, né? Então, eu recomendo esse livro para esse, se você tiver afim disso, né? Em termos de técnica narrativa, ele trabalha múltiplos pontos de vista. E os múltiplos pontos de vista, assim, tem alguns personagens que são os principais, mas tem capítulos, e tem um capítulo em especial que ele narra uma cena de combate imensa alternando de ponto de vista de soldado para soldado, para guerreiro, tanto dos homens do norte quanto dos soldados da União. E ele entra dentro da cabeça do soldado e vai indo com ele, aí por exemplo, aí se o soldado morre, ele narra tudo, como é que a espada entrou e tal, os últimos pensamentos desse soldado, e depois ele pula pro cara que acabou de atacar o soldado. Eu achei muito legal essa técnica narrativa e é sensacional, né? Na capa do livro tem até uma frase, imagine o Senhor dos Anéis dirigido pelo Kurosawa. Eu até que concordo, tirando a questão do Senhor dos Anéis, assim, em termos de plot, de trama, não tem muito a ver. Mas eu concordo com a ideia mesmo, porque quando eu estava lendo o livro eu lembrei muito dos filmes do Kurosawa, principalmente Run, né? Que é uma história que tem essas cenas de combate tremendas, assim, e aquela... E o que realmente isso faz com quem participa, né? Ele tem um estilo de escrita, ele tem um estilo de novo, sintético, direto, né? Seus personagens são muito honestos, eles falam mesmo o que eles estão sentindo, se estão com inveja, se estão com raiva. Trabalha também diálogos interiores, né? Ponto de vista profundo, em terceira pessoa, que tá na moda agora, usar esse estilo de narrativa, que eu, pessoalmente, que eu gosto, é o que eu estou usando lá no Trilogia Legião, que eu estou escrevendo. E ele coloca o leitor dentro das sensações dos personagens, né? Então, se você quiser saber como é que é uma guerra medieval, assim, você com a espada tremendo e uns bárbaros vindo para cima de você, pode ler esse livro que você vai gostar. De pano de fundo, porque não é só esse combate, existe todo um contexto político e jogos de poder por trás. Ele coloca bem isso, né? Descreve essa luta de poder. Uma época de guerra, uma época de grande modificação dos jogos de poder por causa da instabilidade que acontece, então ele mostra personagens tomando vantagem disso, né? Existem personagens, a maioria dos personagens do jogo é como são homens, né? Ele tem personagens femininas, nesse livro eu acho que ele conseguiu criar uma personagem, ele mesmo no blog dele fala que ele tem um pouco de dificuldade com personagens femininas, né? Mas nesse livro tem uma personagem que eu gostei bastante, bem, bem humana mesmo, bem forte, né? E o livro, ele não é um repúdio cínico ao heroísmo, ele é mais ou menos um questionamento, ele coloca em questão, né? De que significa isso. Ele tem vários personagens que ele vai trabalhando alguns temas clássicos da fantasia épica e vai dando o famoso torcida do Abercrombie, né? Então tem aquele personagem que é o jovem que sai da fazenda em busca de criar um nome para si, né? Mesmo inspirado pelas lendas e pelo pela glória da batalha, e depois ele vai lá e vê como é que a coisa realmente é na prática, né? E se ele realmente tem estômago para isso, né? No livro também, né, os personagens, eles sempre se desiludem, é incrível. Mostra como a grande capacidade do ser humano de se auto-enganar e de acreditar em algo que os fatos reais mostram que não vai dar em nada, mas mesmo assim, esse desejo, esse impulso de dar algum tipo de sentido para a própria vida leva os personagens à auto-ilusão, né? Então, nessa espécie de fantasia contemporânea, né, a questão do herói e do vilão depende muito do lado onde está o ponto de vista, né? Depende muito também do ponto de vista das pessoas afetadas por aquele indivíduo. Os personagens dele, os personagens do Abercrombie não têm, por exemplo, os vilões, ou aqueles que se degeneram mais, né, eles fazem isso como uma consequência de motivações. É algo, não é forçado por fora, é algo que acontece pela interação dele e pelo modo que o personagem, pelas suas características, as suas forças e suas fraquezas, como o personagem conseguiu sobreviver e se impor frente à brutalidade do mundo onde eles estão, onde eles existem, né? O livro, ele tem, de novo, ele trabalha muito a questão do existencialismo e do niilismo, né? Agora, depois desse livro, eu acredito que o Joe Abercrombie, ele faz uma fantasia existencialista, se isso é possível, né? Ele, à primeira vista, eu achei que ele era muito niilista, que a coisa não era sem sentido, que a vida realmente não tinha sentido depois que todos morressem, e que apenas a vontade, né, de personagens poderosos consegue moldar alguma coisa dentro de um mundo que realmente vai sozinho por conta própria. Mas depois de ler esse livro, eu vejo que ele tem uma sensibilidade mais essencialista. Então, a ideia básica, né, tanto no The Heroes, principalmente no The Heroes, é que o homem existe para reagir, né? Então, mesmo em desespero, né, ele sempre possui a possibilidade de criar novos valores, né? O mundo mostra, através da guerra, mostra que a realidade era realmente absurda e sem sentido mesmo, e que apenas aqueles personagens que aceitam esse absurdo, essa falta de sentido, eles conseguem criar novos valores e determinar um caminho para a própria vida. Aqueles outros que acreditam que existe algum valor fora, tirando dele do que eles colocam no mundo, eles se ferram. Eles acabam manipulados, eles acabam morrendo sem saber porquê, né? Isso é bem claro no livro, né? Então fica aí a dica do The Heroes, né? A dica para os escritores é que a fantasia épica, você pode trabalhar outros tipos de tema, e você pode também pegar e torcer e ir quebrando aqueles temas tradicionais, e que também dá uma história bem interessante. Então fica aí o The Heroes, Joe Abercrombie, e espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo o próximo Nitro Books. Atualmente eu estou lendo o Pillars of the Earth, o Pilares da Terra, do Ken Follett, e estou gostando bastante, que também mostra um outro aspecto da vida medieval. Ok? Então, vamos ficar aí, né, pessoal? E vamos continuar lendo, porque ler é doido demais. Aguardo vocês lá no blog Nitro Contos e lá no Nitro Dungeon. Até!